Salvador, bom dia. Meu nome é 6312. 6312, Recife, copia? Copia. Autorizado Recife 350, perisco 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 11980, coisa 1935, aciona 5013. Para Recife, na Peruí 58, decola da 10 com curva esquerda, Puga Caju 1935 ao controle, 5013 ao transponder, 6312. Correto, Champos, pega acionamento. Obrigado. Decolado 46, controle 19.35, boa viagem. 19.35, obrigado, bom serviço. 923, bom dia, pushback acionamento. Portão meia dúzia. Autorizado, 923, chama táxi. Autorizado, chama para o táxi. Paulo Salvador, gol 1605, ciente daquilo. Autorização táxi para o Galeão. Gol 1605, Galeão, autorizado, nível 360, apertou 1-0. Decolador 1-0, curva direita da EL, Leda Bridge, controle 1-1-9-3-5, transponder 5-0. Poderia confirmar o transponder? 5-0 no 5091, confirme? 5015. 1-5. Dado 360, apertou 1-0, decolador 1-0, curva direita, Dael Lady Bridge, 1-1-9, decimal 3-5, e o transponder 5-0-1-5. Correto, chão, puxa back acionamento. Chama lá. Salvador, TAM 3304, da informação FIO, autorização Brasília, unidade 360. 3304, tenho 38, copia? Afirmo, copia. Caixa 3304, autorizado Brasília, 380, Alferzeluno 7, na escola 1-0, curva direita, Arbora, Elefa, controle 1-9-5, transponda 5020. A 3304 está autorizado Brasília nível 380, Bielsa de Lono 7, decoladão no 0, curva direita na Arbor, Elefa. O controle de saída 11995, transponder 5020, da 3304. Poderia confirmar só a frequência do controle, por gentileza? 119.35. 119.35. 340. Correto, chama o pushback acionamento. Bota, pushback acionamento. O táxi, gol 923. Tem 170 a bordo, 170, alterna Galeão com 4 horas de autonomia. 923, táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponte espera da 90 Torre, 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-5. Parte 1 no Índia, 1-0-1-5, 1-8-9-5, quando algo, 923. Bom dia, Gol 923, ponto espera da 1-0, tá pronto? 923, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 050 graus, 1-0 nós. Livre decolagem, pistão 0, 923. Táxi Azul 4299, está com 4 horas e 20 de autonomia, 124 a bordo, alterna Ribeirão Preto. Lili Táxi, Pátio Mundial, ponto espera 1895, 1015, boa viagem. Pátio Índia, Alfa, ponto espera da 110, 1895, 4299, alô. 6312, podem ir de solo, está autorizado, puxe no 10, chame táxi, o Azul está iniciando táxi. Mas Azul está autorizado. O Eco Delta chamou o solo? Time UPS, 17 decola direito, corredor axé, controle 1935, 0125, padrão Mike Codelo. Pátio 4, 2 a bordo, 1895, somente taxa de decolagem, 1015, confirmando Mike Codelo. Salvador, bom dia, Xané 63, Orona. O Xané 63, 1-1, final da 1-0, confirme já visual embaixo travado. Visual baixo travado, Xané 63, Orona. Gente, o Xané 63, 1-1, livre pouso pistão no 0, vento 060 graus com 09 nós. Informa o segundo terço da pista molhada. Gente, livre pouso na 1-0, Xané 63, 1-1. Queco Delta, bom dia, aciona e chama pronto para o táxi no Pátio 4. Salvador, bom dia, 5521. Prossiga 5221. Atenda a informação, se a nossa autorização vitória da conquista. Conquista, ação instância cota ML15, 5221. Isso aí, acredita? 99, bom dia, alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter 10, 4299. Táxi 6312, teu ponto espera, vem a Índia, condução 1895, 1015, por ela. TV Táxi, Índia, ponto espera, 1895, Cachoneiro, 63, 10. Bom, Salvador, bom dia, Oxenai, 63, 11, limpa. 311, ponte Anxia Juliette. Paranque da Juliette, 63, 11. Azul 4299, livre a decolagem da 10, vento 060 graus, com 07 nós. Iniciando para 299, obrigado. Paulo, Gol, Mono 605, no gate 5, para pushback, acionamento. Zero 5, aguarda no 5. Aguardando. Santa Juliette, 6311. 6311, após 09 da companhia, sua esquerda, Juliette, portão 8. Monitorável, o nome da companhia é Juliette, portão 8, 6319. Azul 4299, decola ao 04, controle agora em 119.35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Bom dia, Oxenai 6312, ponto de espera da 10, pronto. Oxenai 6312, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 050 graus com 07 nós. Alinha e decola da 10, Oxenai 6312. Liga, pegar a porta, após a voz direta. Motor 1935, transponder 5031. O 2310. 5031, confirmando o pátio 3, chame pronto para puxa, acionamento 3-3. 5-2-1. 5031, transporte, vai chamar o pátio 3, quando pronto. 5-2-2-1. No portão 5, autorizado, puxa, acionamento, chame tag. Chama na taxa, portão 605. Xandé 6312, decola 07, controle agora em 1, 19.35, bom voo. 1935, muito obrigado, 6310. Quebec chamou, bom dia. Juliette, Juliette Brava para Valência, meu pé. Tá pronto, Copa? Siga. Autorizado então, Salvador Valença, meu pé, 17, direito, corredor Axé, controle 119.35. O transponder é o. Do Vitor Índia Juli, 0161. Bravo 1935, chama a torre agora 1895, 1015, tem uma boa viagem, telegraça. Paulo Gol 1605, pronto para o táxi com 171 a bordo, Campinas 3 horas e 20. No 605, livre táxi, pátio em Alfa, espera 1895, 1015, boa viagem. Pátio Índia Alfa 1895, muito obrigado, 9605. Bom dia, Gol 1605, está no ponto de espera da 10, pronto. Gol 1605, bom dia, autorizado a linha e decolar da pista 10, vento 040 graus com 05 nós. Autorizado a linha e decolar da 10, 1605. Alô, Salvador, muito bom dia, está 3859. Prossiga. Informação Lima, autorização Curitiba nível 360. Autorizado Curitiba 360, peso Lu 21. Pista 10, curva direita, saída Arco, transmissão Alefa. Com controle 1, 19, versão 135, transponder 5030, são 3859. Cliente autorizado para Curitiba, nível 360, via Pesolo 21, decola do 90, curva direita, saída Arbor, direção Elefa. Controle 19935, aciona 5030, são 3859. Correto, portão 3, chame pronto 3859. Para 9.35, bom voo. 9.35, obrigado. Para o táxi da 3304, 128 a bordo, autonomia de 4 horas e 45, alternativa Campinas. 3304, direita, ponto de espera 1895, 1015, boa viagem. Direita, ponto de espera 1895, 1015, da 3304. Paulo Salvador, tá 3859 no portão número 3, puxa de acionamento. 3859, aguarda no 3. Aguarda no 3. É trem? E não é transporte de defesa então, né? E parede é C085. Autorizado. Visual. Decolador 17, curva direita, corredor axé, mil pés estreito, aguardando a ascensão do controle. Chama Salvador em 119.35 e aciona 5006, 5006, o Eco 090. Chama 2, 1895, seu nome é táxi da colagem, 1015, o Edson Lombeiro. Taxi ao prefeito 5225, agora vai ficar na Biobe 53, 420 de autonomia e alterna Salvador. 5221, nos visitáxi, pátio Índia Alfa, quanto espera 1895, 1015, boa viagem, via Índia. Visitáxi, a parte de Índia, 1895, quanto espera 1215. Então 3304, a linha e decola sem parada? Avião. Autorizado, alinhar e decolar sem parada, o vento 030 graus com 04 nós. Salvador, bom dia, Gol no 072, uma meia por externo. Gol no 072, bom dia, continua a aproximação, é recolhidação prestes a iniciar a rolagem na pista 1-0, aguarda informação de pista livre, Gol no 072. PN-72. Autorizado o táxi, reporta para ingresso na 17 Ecos do Novembro. 072, baixou e travou? Afirmo. Livre pouso, pista 10, vento 040 graus, 05 nós, gol 1072. Livre pouso, pista 10, gol 1072. Estacionamento, 3289. Checo, Zulu, November. 3304, decola aos 24, controle agora em 1, 19.35, bom voo. 7935, para 3304, obrigado, boa tarde. Trip 5221 na linha e mantém a cabeceira no zero. Salvador Bandinho, Chané 63, 1, 1, 60 da Lima, autorização para Guarulhos, 360, portão 8. 6311, autorizado Guarulhos, 360, pesolão no meia, pista 10, direita, Dael Leda Print. Dael Leda Print, controle 1, 19.35, transponda 5045. 6311. Autorizado 360 Guarulhos, pela Upper Zulu, Bono Meia, decolando 10, Dael Leda Bridge, receptando a aerovia, 1935 ao controle, 5045 aciona, Oceano 63 do Anônia. 5045, direita após portão 8, chama pronto para puxa, estacionamento 6311. Chamará, 6311. São Salvador, bom dia, 10, 712, trouxe a Fox Trot direcional. 1072, táxi via Alfa, reporte a GZLS. Alfa, reporta a Juliette, voo 1072. Salvador, prefeito. Para o táxi, 3859, 169 a bordo, 4 horas, alternado Campina. 3859, direita, ponto espera, 1895, 1015, boa viagem. Tem que táxi à direita, ponto espera, 1295, 1095, 1095. Muito obrigado, bom dia. O Zulu November decola aos 28, controle agora em 1, 19.35, bom voo. Salvador, muito bom dia, 3859, pronto, ponto espera, 10. Então 3859, ciente, mantém o ponto de espera, dá 10. Tá mantendo o ponto de espera, 3859. 200, whisky 1 no Arubi, pós conforme rota do planeta Nianque. Vai decalada 17, com primeira curva à esquerda, saída Lotar. Controle 119.35, transfundo 5014, whisky Seattle. Ok, o Whisky Seattle mude a saída para Momo Kokibu após direto, ok? Momo Kokibu após direto. A saída da 17 agora com curva esquerda, aguardando apenas a coordenação com controle, Whisky Seattle. Então 3859 para informação, devido à coordenação com o controle Salvador, decolagem mais 4 minutos aos 34, devido a tráfego decolado anteriormente no mesmo perfil de saída, performance inferior. Salvador, agora 072. No 072, ingressa Juliette para o 62. Juliette para o 62, agora no 072. Confio para todos. Serra, Whisky, Serra, Tango, é, o solo, voltando. Juliette, bravo. Sierra Tango, solo. Salva Tango, Whisky, Sierra Tango, solo. Então 3859, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 040 graus com 5 nós. Alinha e decola no 0, tá Cruzado, Cairu, mil pés, 17 direito, corredor axé, controle, 1935, transponder, 0160, Vitor Mais Quebec. 0038, Cruzado. Ciente. em Salvador, uma boa, tá 663 GLS, embaixo travado, passando marcador externo. A Airbus da companhia iniciando rolagem agora na 1-0, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guardando pista livre, está 3663. Vitor Mike Quebec, bom dia, aciona e chama pronto para o táxi, pátio 4. Terra Tango, é o solo. Ok, a saída agora tá é o Lele Nelson, corra direito, ok, o Isso Terra Tango. Então 3663, o Papi já em 100%, em livre pouso na 10, o vento 020 graus com 4 nós. Livre pouso na 10, ciente, obrigado, 3663. Então 3859 decola os 35, controle em 119 decimal 35, tem um bom voo. 1935, bom dia, até 3859. Atango, bom voo. Salvador 1073. Três solos, 37, direita, 121, decimal 9. 219, obrigado. Até já. Salvador, bom dia. Tá 3663, ligou na circuita. 3663, aporte antes da Juliette. Antes da Juliette. Bom dia, voo no 888, tá, externo, baixar trabalho. Voo no 888, ciente, tráfego avistado, livre pouso na 10, vento 020 graus com 05 nós. É livre pouso, voo no 888. Obrigado. Voo no 060, vamos manter posições da Juliette. Confirma para o TAM, informação, CDT. Voo no 062 vai manter a posição antes da Juliette, o que tinha no meio, tá ocupado. Só confirmar, seria o TAM 3663? 3663, correção, vai ingressar a Juliette, portão 2. Ah, sim, direto portão 2. Estamos escutando aqui, gol para o meia. Obrigado. Mike Bank autorizado, reporta para ingresso 97. Uno 888 no solo de Salvador, aos 41, direita 121, décima 9 com o solo. Solado, 888. Solo, bobo, 188, segurou. 88, táxi via Alfa, reporte na sua Juliette. Alfa, reporte na boa noite. Do Mike Quebec autorizado a alinhar e decolar. Tá 17, o vento 030 graus com 05 nós. Pronto para o táxi do Juliette Brown. Estamos aguardando a nossa pergunta. Autorizado, até o ponto de espera, reporta para o ingresso 917, Juliette, Juliette, bravo. Porta lenda para o ingresso 917, bravo. Ingresso Juliette, portão 4. Juliette, para o espaço. Tomar Quebec, decola os 44, controle em 119, decimal 35, bom voo. 1935, Quebec. Não mais 198, senhor? Nove, três, cinco.